crescemos juntos lado a lado, compartilhando alegrias e desafios. Minha mãe sempre ao nosso lado, nos guia em nossos caminhos. Entre irmãos e minha mãe, um laço de amor sem fim. Juntos somos uma família, unidos pelo coração, assim. Brincadeiras no quintal, sorrisos que não têm preço. Até nas noites de Natal, o amor sempre foi o endereço. Entre irmãos e minha mãe, um laço de amor sem fim. Juntos somos uma família, unidos pelo coração, assim. Assim.